senti perder a minha solidão tão fundo como o quê? Vibrante quando então redescobri palavras, velhos nomes nefandos. A flor sofre calada, não pode estar blefando. Depois senti prazer, loucura que estilhaça. Jamais hei de esquecer que a dor às vezes passa. Thank you.